Fecheiro 58, página 564. Voltámos a passar o dia seguinte no convés. O ar continuava gelado, mas o frio era preferível ao ambiente viciado dos camarotes. Demos o nosso passeio habitual em torno da coberta. A pouca distância estava o Sr. Willoughby, com as pernas cruzadas sob a proteção do mastro. Tinha um pequeno recipiente de tinta negra junto à ponta da sapatilha e uma grande folha de papel branco em frente. A ponta do pincel tocava na página com a leveza de uma borboleta, deixando atrás de si rasgos assombrosamente fortes. Diante dos meus olhos, fascinados, ele voltou a começar, no alto da página, descendo rapidamente. Ver a segurança com que realizava os traços era como contemplar um bailarino ou um mestre de esgrima. O marinheiro passou perigosamente perto e esteve a ponto de plantar o seu enorme pé na brancura nívea do papel. Pouco depois, outro homem fez o mesmo, embora lhe sobrasse espaço para passar. O primeiro, ao regressar, teve tão pouco cuidado que deu um pontapé no pequeno tinteiro. O segundo marinheiro deteve-se com interesse. E essa mancha no chão limpo? O capitão Rains não vai gostar nada, anunciou, saudando o Sr. Willoughby em tom torcista. Farás bem em limpar isso com a língua, baixote, antes que o capitão apareça. Isso, limpa com a língua, imediatamente. O primeiro homem aproximou-se, um passo, da silhueta sentada, e a sua sombra caiu sobre a página como um borrão. O Sr. Willoughby cerrou os lábios, mas não levantou os olhos. Ordenei-te que... começou o primeiro marinheiro em voz alta. Mas interrompeu-se, surpreendido, ao ver um grande lenço branco cair sobre a mancha de tinta. Perdoem-me, cavalheiros, disse Jamie. Parece que me caiu qualquer coisa. Com uma cordial vénia dirigida à tripulação, inclinou-se para apanhar o lenço, deixando um leve borrão na coberta. Os marinheiros trocaram um olhar de hesitação. Ao verem o brilho dos olhos azuis sobre o branco sorriso, empalideceram visivelmente. Não é nada, senhor, murmurou um deles. Vamos, Joe. Temos que fazer na popa. Sem olhar para os homens que se afastavam, nem para o Sr. Willoughby, Jamie voltou para junto de mim, guardando o lenço na manga. Está um dia muito agradável, não concordas, Sassená? E lançou a cabeça para trás para inspirar profundamente. Fizeste bem, comentei, apoiando-me no balaustre. Posso oferecer o meu camarote ao Sr. Willoughby para se sentar a escrever? Jamie ofegou. Não. Já lhe ofereci o meu, ou a mesa do refeitório, quando está desocupada. Mas ele prefere estar aqui. É muito teimoso. Deve ser por ter mais luz, comentei, ainda que num tom de dúvida. Mas não me parece que seja muito cómodo. Efetivamente. Jamie penteou-se com os dedos, exasperado. Ele faz de propósito para incomodar a tripulação. Bem, se é isso que ele quer, não há dúvida que consegue, comentei. Mas para quê? É complicado. Suponho que é o primeiro chinês que conheces. Não, mas suspeito que os da minha época são diferentes. Não costumam andar de rabicho, nem de pijama de seda, nem se interessam pelos pés das mulheres. Jamie aproximou-se e a sua mão roçou a minha. Bem, tem a ver com os pés. Pelo menos foi assim que começou. A Josie, uma das raparigas de Madame Jeanne, contou ao Gordon e, claro, ele contou aos outros. Mas que diabo se passa com os pés? Inquiri com curiosidade. Que importância é que eles têm? Jamie tossiu um pouco ruborizado. Bem, é um pouco. Não podes dizer-me nada que me espante, garanti-lhe. Já vi muitas coisas nesta vida, como sabes, e muitas delas contigo. Pois, suponho que sim, sorriu ele. Bem, o caso é que, na China, Enfaixavam os pés às senhoras das classes altas. Sim, já ouvi falar disso, repliquei, sem compreender ao que vinha. Acham que desse modo os pés permanecem pequenos e mais elegantes? Jamie voltou a ofegar. Elegantes? Sabes como se faz? E passou a descrever-me. Pegam numa menina pequena, com menos de um ano. Dobram-lhe os dedos dos pés, quase até tocarem nos calcanhares. E depois enfaixam-nos, para os manterem assim. Ui! Exclamei involuntariamente. Sim, de facto, confirmou ele. A ama tira as ligaduras de vez em quando para limpar os pés, mas volta logo a pô-las. Depois de algum tempo, os pequeninos dedos apodrecem e caem. E quando a criança é mais velha, não lhe restam senão cotos, com preguinhas de pele e ossos mais pequenos ainda que o meu punho. Fechou o punho e apoiou-o suavemente contra a madeira do balaustre para o ilustrar. Mas a rapariga é considerada muito bonita, concluiu. Graciosa, como eles dizem. Que coisa repugnante, protestei. Mas que relação tem isso com... E lancei uma olhadela ao Sr. Willoughby, que não parecia estar a ouvir-nos. Digamos que isto é o pé da menina, Sassenach, explicou Jamie, esticando a mão direita para a frente. Curvam-se os dedos para baixo até tocarem no calcanhar. O que fica no meio? O quê? Perguntei surpreendida. Jamie esticou o dedo médio da mão esquerda e afundou-o no centro do punho num gesto inconfundível. Um orifício? Disse sucintamente. Não pode ser. É por causa disso? Ele enrugou a testa. Não é brincadeira, Sassenach. Apontou delicadamente para o Sr. Willoughby com uma inclinação de cabeça. Ele garante que para o homem é uma sensação extraordinária. Mas que besta perversa! Jamie desatou a rir perante a minha indignação. Bem, essa é a opinião geral da tripulação. Claro que com as mulheres europeias o efeito não pode ser o mesmo. Mas suponho que ele tenta de vez em quando. Começava a compreender a hostilidade geral que cercava o pequeno chinês. O meu breve convívio com a tripulação do Artemis tinha-me demonstrado que, em geral, os marinheiros tendiam a ser pessoas galantes, com uma atitude fortemente romântica em relação às mulheres, sem dúvida, porque passavam boa parte do ano sem companhia feminina. Sussurrei, lançando uma olhadela suspicaz ao chinês. Bem, isso explica a hostilidade dos homens. Mas e a tua? Isso é mais complexo. Jamie esboçou um sorriso irónico. Para o Sr. Yi Tian Shou, do Império Celeste da China, os bárbaros somos nós. A sério? Tu também? Ah, sim, eu sou um sujo e fedorento guaofé, isto é, um demónio estrangeiro. Cheiro a doninha. Creio que é isso que significa Wang Shulang. E tenho cara de gárgula, concluiu alegremente. Ele disse-te tudo isso? Nunca reparaste que os homens miúdos são capazes de dizer seja o que for quando estão dominados pelo álcool? Parece que o conhaque os faz esquecer o seu tamanho. Então julgam que são grandes e comportam-se como gigantes. Olhou para o Sr. Willoughby, que continuava a escrever. Quando está sóbrio, é um pouco mais circunspecto. Mas isso não muda a sua maneira de pensar. Ainda não percebeu que se não fosse eu, alguém o mataria de uma vez ou o lançaria ao mar durante a noite. Mesmo tendo-lhe salvado a vida, dando-lhe trabalho e protegendo-o, ele toma-te por um bárbaro ignorante? Comentei. Que encanto! Ele que diga o que quiser, na realidade sou o único que o compreende. Juras? Pus uma mão sobre a de Jamie. Bem, talvez não o compreenda, admitiu, baixando os olhos. Mas recordo-me do que significa não ter mais do que o próprio orgulho e um amigo. Lembrando-me do que Inês me tinha dito, perguntei a mim própria se o Maneta teria sido seu amigo noutros tempos. Joe Abernathy tivera a mesma importância para mim. Sim, no hospital tinha um amigo, comecei. Mas fui interrompida por uns gritos provenientes da cozinha. Inúteis, gritou o irlandês. Para onde estão a olhar? Dois de vocês, atirem esta porcaria pela borda fora. Pouco depois um cheiro horrível invadiu-me o nariz. Maitland e Grossman subiam com um grande túnel para a coberta. Por Deus, o que é isso? Exclamei, cobrindo a cara com um lenço. Pelo cheiro é um cavalo morto há bastante tempo, disse Jamie. Maitland e Grossman atiraram o túnel ao mar. Estava cheio de carne podre, coberta de vermes. A tripulação reuniu-se na coberta, atraída pelos gritos de Murphy. Naquele momento apareceu Manzetti, um pequeno marinheiro italiano, de mosqueta em punho. Tubarões, explicou, com uma cintilação nos dentes. São muito saborosos. A água turva tinha uma cor cinzenta, mas vislumbrei algo a mover-se sob a superfície e o túnel agitou-se. A meu lado, o mosquete foi disparado com um pequeno rugido, produzindo uma nuvem de pólvora e um grito geral. Quando os meus olhos deixaram de lacrimejar, distingui uma mancha parda que se espalhava em torno do túnel. Não serve, disse Manzetti, baixando o mosquete. Está longe demais. Gostava de comer um bom bocado de tubarão, disse a pouca distância a voz do capitão. Podíamos baixar um bote, Sr. Picard. O contramestre berrou uma ordem e lançou-se um bote à água, onde iam o italiano com o seu mosquete e mais três homens, equipados com ganchos e cordas. Quando chegaram, o túnel tinha-se convertido em bocados de madeira, em redor dos quais os tubarões lutavam, tendo no alto uma ruidosa nuvem de aves marinhas. De repente, um focinho afiado emergiu, apoderando-se de um pássaro e desaparecendo debaixo de água. Viste aquilo? Perguntei assombrada. Pela minha avó, que dentes! Confirmou Jamie, impressionado. De pouco lhe servirão, disse Murphy, sorrindo com um gozo selvagem, quando lhe meterem uma bala na maldita cabeçorra. Traz-me um desses bastardos, Manzetti, e traz uma garrafa de conhaque. É uma questão pessoal, Sr. Murphy? Perguntou Jamie em tom cortês. Ou é puro interesse profissional? Ambas as coisas, Sr. Fraser, ambas as coisas. O cozinheiro bateu na borda com a perna de madeira. Eles já me provaram, disse. Mas eu também já comi uns tantos. O bote mal se distinguia por entre as ondas. Os gritos das aves impediam que se ouvisse, fosse o que fosse, para além dos gritos do Sr. Murphy. Bife de tubarão com mostarda, uivava ele. Iscas? Farei sopa com as barbatanas e gelatina com os olhos embebidos em xerez, malditos bastardos. Manzetti, ajoelhado à proa, apontou o mosquete, deixando escapar uma nuvem negra de fumo. Foi então que eu vi o Sr. Willoughby. Ninguém o vira saltar do balaustre, pois todos tínhamos os olhos postos na caçada. Mas ali estava eu, a pouca distância do bote, com a cabeça rapada reluzindo dentro de água, a lutar com uma ave enorme, que agitava a água com as asas, como se fosse uma batedeira. Alertado pelo meu grito, Jamie olhou para ele com os olhos esbugalhados e, antes que eu pudesse mexer-me, subiu ao balaustre. O meu grito de espanto coincidiu com um rugido de surpresa de Murphy. Jamie tinha caído mesmo ao lado do chinês. Ouviram-se berros, exclamações na coberta e um grito agudo de Marsali. A cabeça vermelha de Jamie emergiu junto à do Sr. Willoughby. Um segundo depois, o braço dele cingia o pescoço do chinês, o Sr. Willoughby não soltava a ave. Não percebi se Jamie queria resgatá-lo ou estrangulá-lo, até que o vi impulsionar-se com enérgicos pontapés, arrastando para o barco a massa esbracejante composta pela ave e o homem. Gritos de triunfo no bote e um círculo vermelho vivo que se estendia pela água fora. Depois de tremendas convulsões, um tubarão foi enganchado e erguido para dentro da pequena embarcação. Foi o caos. Os homens do bote tinham visto o que se passara a pouca distância deles. Lançaram-se cordas por ambos os lados. Os tripulantes corriam da popa à proa, nervosos, sem conseguirem decidir se haviam de ajudar no resgate dos homens ou na captura do tubarão. Por fim, Jamie e a sua carga foram içados por estibordo e pousados no convés, enquanto o tubarão capturado subia por bombordo, agitando debilmente a cauda. Deus bendito, ofegou Jamie, baqueando como um peixe. Estás bem? Ajoelhei-me a seu lado para lhe secar o rosto com a saia. Meu Deus, repetiu ele encolhendo-se. Depois espirrou. Estava cheio de medo que me devorassem. Aqueles idiotas do bote remavam na nossa direção com os tubarões atrás deles. Massajou suavemente a barriga das pernas. Talvez seja muito sensível, Sassenach, mas sempre me aterrorizou a ideia de perder uma perna. Parece-me até pior do que perder a vida. Eu preferia que conservasse as duas coisas, comentei. Jamie começara a tremer. Tirei o chale que trazia às costas para lhe o pôr sobre os ombros e procurei o Sr. Willoughby com o olhar. O pequeno chinês continuava agarrado à sua presa. Um jovem pelicano, quase tão grande como ele, não prestou a menor atenção a Jamie, nem aos insultos que este lhe dirigia. Deu meia volta e foi-se embora, gotejando água e protegido do castigo físico pelo bico do seu cativo, que afugentava toda a gente. O que queria ele? Estranhei. Jamie abanou a cabeça, assoando-se às mangas da camisa. Eu sei lá. Suponho que queria capturar aquele pássaro, mas ignoro porquê. Será para o comer? Ao ouvi-lo, Murphy voltou-se. Os pelicanos não são comestíveis, garantiu, abanando a cabeça. Sabem amar, como quer que se cozinhem. Não sei o que andava este aqui a fazer, são aves costeiras. Provavelmente foi arrastado por algum vendaval. São bastante incapazes, pobres coitados. Jamie levantou-se com uma gargalhada. Bem, se calhar queres penas para escrever. Vem comigo, Sassenach, podes secar-me as costas. 30 segundos depois, estávamos no camarote dele. As frias gotas que lhe caíam do cabelo molhado escorreram-me desde os ombros até ao peito. A boca dele ardia de paixão. As duras curvas das suas costas desprendiam calor sob o tecido da camisa empapada. Atchim! Disse sem alento, soltando-me para tirar as calças. Por Deus, estão coladas, não consigo tirá-las. Puxou os cordões com uma gargalhada. Mas a água impedia-o de desatar o nó. Uma faca, pedi. Onde há uma faca? O mais parecido era um abre-cartas de marfim. Ele voltou-se com um grito. Por Deus, Sassenach, tem cuidado. De nada te servirá tirar-me as calças se me castrares. Aqui está. Revistando o caos que era o divã onde dormia, encontrou o abre-cartas, que brandiu num gesto triunfal. Pouco depois, as calças empapadas jaziam no solo. Levantou-me, em desequilíbrio, para me deixar cair entre papéis amarrotados e penas espalhadas. Levantou-me as saias e separou-me as pernas. Espera, sussurrei. Vem aí alguém. Tarde demais, disse sem alento. Se não o fizer, morro. Possuiu-me com um rápido e implacável impulso. Mordi-lhe o ombro com força, que sabia a sal e a pano molhado. Não emitiu nem uma queixa. Dois embates, três, Rodeei-lhe as nádegas com as pernas, afogando os gritos na camisa dele. Pouco me importava quem por ali entrasse. Foi rápido e fundo. Jamie penetrou uma e outra vez e terminou com um profundo gemido triunfal. 2 minutos depois abria-se a porta. Inês passou lentamente os olhos pelo camarote, da secretária desarrumada até mim, decorosamente sentada em cima da cama, ainda que úmida e despenteada, e de mim para Jamie, que se tinha sentado num banquinho, com a camisa molhada, colada ao corpo, e o rubor que se ia apagando pouco a pouco. Não disse nada. Fez um gesto com a cabeça e debruçou-se para pegar numa garrafa de conhaque que Fergus tinha escondida debaixo da cama. É para o chinês, explicou-me, para não apanhar uma constipação. Deteve-se à porta e fincou em Jamie um olhar pensativo. Podia dizer ao Sr. Murphy que te prepara um pouco de caldo de macdube. Dizem que é perigoso apanhar frio depois de um grande esforço. Ainda apanhas uma gripe. Se assim fosse, Inês, ao menos morreria feliz. No dia seguinte, descobrimos para que queria o Sr. Willoughby, o pelicano. Encontrámo-lo na coberta da popa, com a ave pousada sobre um baú. Tinha-lhe atado as asas ao corpo com uma tira de pano. O pássaro fincou em mim os seus olhos amarelos e redondos, agitando o bico como uma advertência. O Willoughby estava a puxar um fio em cuja extremidade se debatia um pequeno camarão. Desprendeu-o para o mostrar ao pelicano, dizendo-lhe qualquer coisa em chinês. A ave observou-o com audácia, sem se mexer. Ele abriu-lhe o bico e atirou-lhe o camarão para dentro do bucho. O pelicano, surpreendido, engoliu convulsivamente. Hao Liao, aprovou o chinês, acariciando-lhe a cabeça. Ao ver que estava a ser observado, chamou-me por sinais, sem afastar os olhos do perigoso bico. Ping An, disse apontando para o pelicano, pacífico. A ave ergueu uma crista de penas brancas, como se levantasse as orelhas ao ouvir o seu nome. Comecei a rir-me. A sério? O que vai fazer com ele? Vou ensinar a pescar para mim, explicou o chinês, como se tal coisa fosse possível. Olhe, foi o que fiz. Depois de pescar e fornecer ao pelicano vários camarões e um par de peixes pequenos, o Sr. Willoughby tirou outra tira de pano suave de um canto da sua vestimenta e cingiu um extremo ao pescoço da ave. Não quero enforcar, disse, mas não engole peixes. Atou ao colar um fio e depois de me indicar por sinais que me afastasse, soltou bruscamente a atadura que prendia às asas do animal. Surpreendido pela inesperada liberdade, o pelicano cambaleou pelo baú fora, debatendo-se uma ou duas vezes. Por fim, ergueu-se no céu numa explosão de penas. Ping An, o pacífico, levantou voo até onde lhe permitia o fio e esforçou-se por se elevar mais ainda. Depois, resignado, começou a voar em círculos. O Sr. Willoughby, encadeado pelo sol, girava lentamente na coberta, seguindo a sua trajetória como se ele fosse um cometa. Todos os tripulantes interromperam as suas tarefas para observar a cena. De repente, como que disparado por uma besta, o pelicano dobrou as asas e mergulhou, submergindo na água quase sem chapinhar. Assim que o animal emergiu à superfície, com ar de leve surpresa, o Sr. Willoughby começou a puxá-lo. Quando o teve novamente a bordo, conseguiu convencê-lo com alguma dificuldade a entregar a pesca. Por fim, a ave permitiu que o seu captor lhe metesse cautelosamente a mão no bucho e dele extraísse um formoso sargo. O Sr. Willoughby dedicou um sorriso cordial a Picard, que o olhava boquiaberto, e puxou de uma faquinha para abrir o peixe. Com a ave presa debaixo do braço, afrouxou o colar com a outra mão e ofereceu-lhe um bocado de peixe ainda palpitante que Ping An comeu de boa vontade. Teu, explicou o chinês, limpando calmamente o sangue e as escamas à perna das calças. Meu, completou, apontando com a cabeça para a metade do peixe que tinha pousado sobre o baú. Uma semana depois, o pelicano estava completamente domesticado. Era autorizado a voar livremente com o colar posto, mas sem o fio a segurá-lo. Ao voltar para junto do amo, deitava-lhe aos pés os peixes reluzentes que trazia no bico. A tripulação, impressionada com a pesca, mas desconfiando do grande bico de Ping An, mantinha-se longe do Sr. Willoughby. Quando o tempo permitia, o chinês continuava a encher páginas junto ao mastro, sob os benignos olhos amarelos do seu novo amigo. Um dia pus-me a observá-lo, sem ele me ver. Contemplava com uma expressão satisfeita uma página acabada. Eu não era capaz de ler aqueles caracteres, mas o aspecto era muito agradável à vista. Por fim, soltou um suspiro e abanou a cabeça. Suave e delicadamente, dobrou a folha uma, duas, três vezes, levantou-se e aproximou-se do balaústre. Com as mãos estendidas para a água, deixou-a cair. O vento ergueu-a num redemoinho. O Sr. Willoughby não parou para a contemplar e, voltando as costas ao balaústre, desceu para os camarotes.